atenção. Ouça o que eu digo nesta canção. Vera Verinha, Vera Verás, quem serás minha? Sempre serás. Serás minha, sempre serás.